Bora ter mais uma, repertório novo. Portal do Arrocha. Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Tá enganado, viu, bebê? Quer ver eu tá aí, meu bem, dando aqui nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair, meu bem, nana que nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Parceiro Adriano, meu parceiro Luciano, LA entre.